E o Spider vai poder não? Vai não, né? Não, o Spider falou que ele jogou pouco e não teve o Master, que aí que ele não tem muito conteúdo para falar, não. Que ele prefere não participar. Se eu falar com ele, você para de ser nintendista, meu amigo. Para de jogar. Para de jogar Segredo de Mamar. Hã? Você não entendeu ainda Segredo de Mamar, não? Você Não. sabe qual jogo que é. Não ligou uma coisa com a outra ainda, não, né? Não, cara. Edu é lento mesmo, né, bicho? Tô. Que jogo que é, porra? Secrets of Mana, Edu. Olha lá, tô falando Ô, até o velho. outro lá. Eu tô Edu, pensando. cê é lento. Edu, Não, cê é lento demais, bicho. eu tô pensando em besteira aqui, velho. Não, você tá pensando em enrolar essa maconha pra você fumar depois, né? Só se Ô, for. bandido. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Saudações, queridos amigos ouvintes, criadores de ouriços azuis, comedores de argolas douradas e fiéis seguidores da arte milenar do Shellcore. Eu sou Eduardo Filhote e essa é mais uma viagem da velha máquina. E junto aqui comigo, aquele que tem um tempo que não aparece, tá em terras distantes lá viajando por outros países, e não é o Spider, mas é o nosso grande amigo Zu. Nossa, mano, eu vim aqui atrás de água, né, mano? É o que o nordestino faz. Por isso o cara subiu, buscando água, velho. Então você vai ter que voltar, Felipe, porque até no Sudeste o negócio tá brabo, né, Edu? Tá, não é, cara, o negócio tá feio. Apesar de que hoje tá chovendo, então tá bom. Aqui, quando eu acho água, eu tenho que tirar no Jockey Pô, igual o Alex Kidd, mano. Tá certo. E como vocês viram aí, também acompanhando a nossa viagem aqui, o mago dos consoles retrôs, Neilson Lopes. Bora aí falar desse console que marcou a infância de muitos velhos e muitas crianças também, né? Que hoje em dia tem uns moleques aí que joga aqui, que acha que é retro game. Bora aí, velho, falar dessa maçã aí, velho. Não é, cara? E também, como não poderia deixar de faltar, aquela tartaruga paulista marota que sempre dá sua presença, o Zupão. Porra, cara, fala aí, galera, belezinha? Falando em tartaruga, não lembro de um jogo de tartaruga no Master System, cara. Mas, beleza. Fala. É, só tinha do concorrente, né? É, porque já era jogo da Nintendo, né, cara? Aí não tem como. Mas no Mega TV era top. Mas não é, já tá... eu fui apresentado ao mundo 3D, cara, jogando Zaxxon 3D no Master System, cara. É, olha aí. Aí era truco, o cabo RF ainda. Ah, o cabo RF, cara, exatamente. E antes da gente começar aqui, nós temos um recadinho lá dos nossos amigos da Desert Studio. Manda bala aí, Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Então, pessoal, e também nós temos outros recadinhos aqui, não é, Zupão? É isso aí, galera. E aí, pra vocês aí que querem interagir com a gente aí, trocar aquela ideia marota, a gente tem lá o nosso grupo no Facebook, que é facebook.com/groups/machinecast. Tem também a página do Machinecast no Facebook para acompanhar lá as postagens, as novidades, os comentários da galera em geral, que é facebook.com/machinecast. Tem também a nossa página lá no Alvanista, a nossa persona no Alvanista, lá onde a gente faz as postagens, comenta, interage com a galera lá, que é @machinecast. Tem um grupo no Twitter que a gente divulga também, episódio novo, e sempre faz uns comentáriozinhos ali, umas indicações e tal, que é o @machine_cast. E o mais badalado de todos aí é o nosso grupo lá no Telegram. A galera 24 horas por dia falando um monte de coisa lá, interagindo e piadinha e cast of tretas e xingando todo mundo, Team Blue, um zoando com o outro, o Baianeta distribuindo a Dugan pra todo lado. O link do Telegram fica no post aí pra galera que quiser entrar e tomar uns Hadouken lá também. Só alertando que 5 minutos que você não olha tem 900 mensagens. Pior que é. É meia-noite, é 1 da manhã, 3, 4, 5 da madrugada, a galera mandando ver lá, mano. Nem faz corujão, pô. A galera faz corujão lá naquela porra. Então, galera, quem quiser fazer sua indicação aí, gostar muito da gente aí, do Machine Cast, escolha o seu cast preferido, fala pro eletricista que tá consertando a rede elétrica aí na rua, fala pra aqueles caras que sobem no poste da Telemar lá, faz a porra toda aí, mano, manda pro seu porteiro, tem um tio vendendo pamonha aí, mostra ele também no MP3, bota pra torar, mano. Divulga a gente aí. Essa do tio da pamonha é uma boa. Vai que o cara coloca o machine pra tocar em vez do pamonha, vai vender mais pamonha, tá ligado? Tá vendo tu, mano? É, mano. Que dica aí. Então, pessoal, como vocês viram na arte aí, nós vamos falar lá daquele consolezinho maroto lá, bacaninha, lá do final dos anos 80, comecinho dos anos 90, que deixou muita saudade aí, marcou muita geração gamer e tem muita história pra contar. Então, não perca mais tempo e cola na poltrona, ajusta o seu fone e vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Ele gira, ele voa, ele é o corpo espinho mais rápido do planeta. Com sua velocidade supersônica, ele chega em 1000 lugares ao mesmo tempo. E agora ele vem dentro do Master System. Vá buscá-lo antes que ele saia voando. Master System 3 com Sonic, uma jogada rápida da Tectoy. Então, pessoal, vamos lá falar daquele console bacana lá da Sega, né, o Master System. Nossa, que console. Saudoso que Master deixou System, aí, né, mano? Né, cara? Nossa, como que esse console deixou aí saudades e tudo, cara. Um console aí que originalmente foi lançado lá no Japão no ano de 1996. E o nome dele originalmente era Sega Mark III, né, que era lá para bater de frente lá o concorrente, o NES da Nintendo, né, o famosinho Nintendinho. Vocês sabiam disso aí, cara, que o nome dele lá era Sega Mark III? Sabia, cara, mano, parece nome de robô, né, velho? É armadura. Não é, cara? Armadura do Homem de Ferro isso aí, né, mano? Não é, cara? E pior que ele realmente tem uma armadura chamada Mark III, cara. Mas eu não sabia disso aí. Será não. Que é plágio da Sega? Vim saber disso aí há, sei lá, de pouco tempo pra cá, conforme você vai pesquisando pra aprender um pouquinho mais e tal. Mas não sabia não, cara. Sabia que essa porra vinha do Japão, mano? Pra mim era, lançou não aqui e é nóis, cara, tá ligado? Aqui nos Estados Unidos, cara. Então, cara, ele de fato vendeu lá, o lugar onde ele menos vendeu, por incrível que pareça, foi no Japão. Onde foi lançado, saca? Onde nasceu. Exatamente. E lá no Japão, o sucesso do Nintendinho era estrondoso, o Sega Mark III não conseguiu bater as vendas do Nintendinho, mas isso não desanimou a Sega, que nessa época ainda era guerreira, tava naquela console wars com a Nintendo, então ela tava ferrenha, queria ganhar mercado de qualquer forma. Ela resolveu expandir, cara. Vamos lançar o console fora do Japão. E a coisa mais certeira que a Sega fez foi a parceria dela com a Tectoy, que é a empresa brasileira que produziu e comercializou, né, o console aqui no Brasil, que foi a grande responsável pelo boom do console, de vendas do console, cara, como que esse console vendeu? Vendeu e, mano, vende até hoje, né, cara? Variações. Tornou o preço dele acessível, aí, né? Tornou o preço acessível pra gente aí, meu amigo. Brasileiro tudo ri. Com precinho, brasileiro ri, mano. Vem pra nós. Não é, cara? Cara, mas na época eles fizeram campanha de marketing agressiva na TV, assim, cara. Sim, tinha nas revistas também, mano. Revista, também. Tinha muita coisa, assim, pra forçar a venda mesmo, né, cara? Ele saiu aqui no Brasil em setembro de 89, Exatamente, cara. Em setembro de 89 chegou aos mercados aí o console Master System. Foi o Master System 1, né? Primeiro. Foi o primeiro. Foi um pretão que vinha com o Super Hang-On na memória. Caraca, e o Safari que jogo, Hunt. Viu, mano? Não é, cara, mas o modelo 1 e o modelo 2, eles não têm muita diferença entre si, não tem? É, muda só o jogo da memória. Só o nome, mano. Pra mim é só o nome e o jogo da memória. Que é. Não é, cara? Que eu tava olhando umas fotos aqui, pra mim é o mesmo console. Sim, é do... O modelo 2 vinha com o Alex Kidd na memória, cara. Que era o top das galáxias, né, mano? Ficou... Como o console ficou mais popular aqui, e o Hang-On, assim, não é um jogo ruim, mas... Assim, a galera já... Olhava, não olhava com bons olhos o joguinho, mas... Não aí, era o favorito do Brasil, é, né, cara? É, quando veio com o Alex Kidd na memória, começou a vender igual água, cara. É, cara, o Alex Kidd tinha um apelo de mascote, né, cara, que era legal, assim, né? É, e de fato, ele foi o primeiro mascote, sim, da SEGA, né, cara? E qualquer um joga Alex Kidd, mano? Pra... Qualquer um joga Alex Kidd. Não, mas aquela porra é difícil pra caralho, sim, velho. É difícil, ele já vinha, mano, com mas... um jogo desafiador justamente pra, tipo, você vai jogar... horas e horas e ainda vai querer jogar, porque você não vai conseguir jogar o negócio até o final. Mas tô falando pelo visual, pela história, tá ligado? Então, tipo, desde criancinha você podia jogar de boa, os adultos não iam empacar com você jogando aquilo ali, que era um gurizinho tirando pedra, papel e tesoura com a galera, pulando dos bichos e tal, só, mano, entendeu? Uma topada você morria, né? Mas tudo bem. Ele era difícil, cara, mas pelo menos assim, as duas, três primeiras telas você conseguia jogar de boa. Então você conseguia fazer uma progressão ali, né, cara? Não que nem os Mega Man da vida aí, que o cara tinha que ser mais ninja aí pra jogar. E, cara, eu tava olhando aqui, o boom do console foi tão grande que ele superou em muito a estimativa. Ele tava estimado, quando a Tectoy lançou ele, a estimativa era de vender 40 milhões de unidades no ano de 1989, saca? Só que a Tectoy conseguiu estimar aí... não é 40 milhões de unidades. Ela estimava um lucro de 40 milhões de dólares, né, de faturamento. Só que ela conseguiu contabilizar 66 milhões de dólares, cara. Caraca, velho. Nossa. Saca? E mais da metade disso aí foi só por conta do console Master System vendendo no Brasil, saca? E é bom, né? Errar pra mais é bom demais, mano. Opa, como é? Nossa, cara. Você errar pra... né, velho? É tipo tu na balada, né? Tu chega e fala, não, pô, tô com 20 conto aqui no bolso, né? Dá pra fazer não sei o que. Quando o cara olha, tá a notinha de 50 lá. Porra, é bom demais. Não é, cara? E o console Master System 1, ele vendeu tanto. Em abril de 1991... A Tectoy lançou de forma independente aqui no Brasil o Master System 2, né? Que era um modelo idêntico ao original, só que, igual a gente comentou aí, ele tinha um preço reduzido, tinha umas pequenas mudanças lá no desenho. E eu tô comparando as fotos aqui. É, tem umas pequenas mudanças ali nessas partes vermelhas ali, coisa e tal. O tamanho, o layout do console, ele é um pouquinho menos quadrado, mais achatadinho e coisa e tal. Não, Edu, você tá querendo se referir que é o Master System 3. Só não, que não é o 1 pro 2, ele tem umas pequenas diferencinhas, ó. Se você pegar ali, ó, ele é a aresta dele na quina ali, ó, ele é um pouquinho diferente. Tá vendo? Sim, ele é mais fundo a parte do meio e mais nivelada a parte de trás. O layout do negocinho vermelho, ele no Master System 1, ele pega todo até em cima onde tá o cartucho. Não, eu tô falando assim, que o Master System 2 na Europa e nos Estados Unidos, ele era o que a gente conhece lá, que era lá, o que a gente conhece aqui é o Master System 3 Compact, é isso que eu quero dizer, né? Ah, entendi. Que é aquele cinzinha, né, que tem uma partezinha preta e tal. Sim, é, só que ah, no, gordinho, é verdade. Ele, gordinho. É, na Europa ele era preto, aqui ele era cinza, entendeu? Sim. Entendi. Aí no Brasil, então, né, o Master System 2, lançado independente pela Tectoy, tinha essas pequenas alterações aí, igual a gente comentou, o Alex Kidd na memória. O Master System 3 Compact... né, que é o que o Neilson comentou aí agora, que é baseado na versão Master System 2 da Europa, que é lá o console cinza com aquela tampinha retrátil preta lá, que eu acho maneiríssimo. Também, cara, esse console é bonitinho também. Pra caramba, muito legal, cara. Não é, cara? Que é protegido da poeira, mano. É. Nossa, É uma versão extremamente bonita do console, velho. Aquela logozinha do Sonic ali no cantinho. Sim. A tampinha pretinha. Muito foda, cara. Eu não lembro se hardware era diferente dos anteriores. Porque tinha uma... Eles tinham umas ondas lá de... Conforme lançavam versões do console mais atuais, dava uma capada no hardware pra poder aumentar lucro. Tinha muita dessas coisas aí, né? Nesse caso aqui, eu não sei. O Neils talvez saiba isso aí. O Master System 3, cara, por mais que ele esteja menor, mais bonitinho, assim, em questão de design, ele perdeu várias coisas que o Master System original tinha, né? Que era aquela entradinha de cartões, que era os cartuchos, em vez de ser cartões, eram aqueles cartãozinhos, né? A segunda coisa é que aquele óculos não funcionava, aquele óculos 3D não funcionava, né, cara? Não tinha entrada então, pra ele, né? Vários acessórios perderam, assim... Não tem como você usar, né, cara? Mas você sabe dizer, Nilson, em termos de hardware, assim, de qualidade gráfica ou de som, se ele perdeu alguma coisa ou se manteve? Nessa época, esses Master System 3 Compact, o hardware ainda era muito bem feito. Só que os Master System Compact que foi feito... De 96 pra cá, eles, maioria, são tudo emulador, cara. Entendeu? É uma parada bem ruim, é um negócio bem mal feito mesmo, entendeu? Eles não estavam nem aí mais. Agora os de 95 pra trás que realmente era o hardware mesmo feito. Eu tava olhando aqui, o console chegou a ganhar mais de 45 versões diferentes ao longo dos anos e em vários países ao redor do mundo, né, cara? Eu me recordo aqui no Brasil que uma das mais interessantes que apareceu aqui, a última que eu vi, que era um modelo diferente que aceitava cartucho, era aquele modelo Master System 3 Super Compact, que era um sem fio. E me parece que ele era um modelo exclusivo do Brasil, feito pela Tectoy. Edu, né? nós temos que frisar uma coisa, que na época que o Master System saiu, em 89, na época que ele saiu, ele custava 1.500 cruzados novos, cara. Pra quem não sabe, 1.500 cruzados novos... Atualizado hoje, se você botar na ponta do lápis, dá R$2.800, cara. Chora. Você acha que videogame era coisa barata, né? Reclama do PlayStation 4K aí agora. Pois é. Não, mas ainda dá pra reclamar, mano. Se era menor, ainda dá pra reclamar. Mas, cara, quando você faz essa atualização de valores aí, cara, é um negócio muito legal, assim, cara. Porque a gente era... Cara, você vê quanto era caro, velho. Não era, realmente não era aquela coisa, assim, que todo mundo tinha acesso. E igual hoje, é muito mais fácil você comprar um console do que antigamente. E aí seu você pai... vê, né, que os donos da locadora era tudo cheio do dinheiro, mano. Vai te lascar. Se você na época teve um e seu pai te deu, agradece muito seu pai e sua mãe, porque... Não era pra qualquer um comprar um videogame caríssimo, deixar de comprar, sei lá, uma geladeira, uma TV pra dentro de casa, pra te dar uma parada pra você se divertir. Pois que é, era cara. Realmente caro, caro mesmo. A gente não tinha a gente não tinha noção nenhuma de dinheiro assim, né, cara? Quanto que valia, se valia muito ou não, o esforço pra ganhar. E mesmo assim, muitas vezes a gente ganhava o videogame e beleza, achava que... Ah, é um seu pai comprou um presente pra você como se fosse um... Como se fosse um carrinho, sei lá, né, velho? Porra, mano. Hoje, parando pra pensar, eu matava, mano. Que nada, era aqueles carnê com uma centena de folha, assim, ó. Sim, não é? Imagina, não é assim, na época você era criança, né, cara? Você não tinha noção disso. Ah, qual o esforço que meu pai vai ter que ter pra poder pagar um carnê desse aí, cara? Puta. Você queria saber de pegar o danado e jogar, né, velho? Dona Jane olhou pra mim, se você quebrar, você nunca mais vai ter um videogame na sua vida, mano. Era desse jeito. Você é doido, velho. Você é doido. Até a mulher, quando ia passar o espanador lá, deixa aí. Deixa ele tranquilo. Deixa ele sujinho mesmo. É assim não, mano. Cara, era, velho. E o interessante do console é porque a tecnologia que ele usava, ele te permitia utilizar outros acessórios que não apenas o controlinho comumzinho ali, né? O D-pad original dele. Você tinha uma série de outros periféricos ali que você podia utilizar dependendo do jogo e que tornava muito interessante a jogatina, né, cara? Você tinha aquela pistola Light Phaser pra jogar jogos de tiro. Também acho mais legal, cara. Nossa, velho, era muito divertido jogar. Você fica mirando na tela, pá, pá, pá, pá, descendo tiro nos negócios. Você achava o gangster, né, velho? Atirando as paradas. Não é, cara? Porra, com direito a esconder a arma pra cima ainda, achando que tá levantando, igual o policial mesmo, assim, tá? Botava na cintura e tal, cara, o moleque se sentia, né, velho? Porra. Era muito da hora, cara. Outra coisa também que eu lembro que tinha no Master System era aquele óculos pra jogar jogos em 3D. Sim, cara, é o que eu... Cara... Pode falar, Zupão. Então, o que eu falei na abertura lá, cara, aquele óculos 3D me apresentou pro mundo 3D, cara. Ainda que não fosse um puta, caralho, um negócio voando na sua cara, assim, mas era legal, cara. Eu joguei o Zaxxon 3D na casa de um amigo que ele tinha, um amigo, sabe aquele amigo mais rico, assim, que todo mundo tem, né, velho? Sim, não é, cara. Eu ia jogar na casa dele, ele tinha lá o óculos, a gente jogava. Era bem legal, cara. Ele era meio desconfortável, meio machucava um pouquinho a orelha, que era. É, ele era um negócio grandão, assim, né? É, durão. Eu nunca tive essa experiência de usar, de jogar nesse óculos aí, não, porque. Eu também não. Eu não sei o que eu já falei pra vocês algum cast, vocês lembram, casts atrás aí, na época lá do. Na época do demo. Foi do demo? Eu acho que foi do demo. Porque a gente falou sobre as. As experiências lá. Não pode não falar essas coisas, viu, mano? Não, pô, demonstração, cara. Demonstração. Aí o. Bicho é besta. Aí. Ele até perde a concentração. Que até que eu falei que, tipo, eu fui sortudo de ter amigos na minha rua e amigos um pouco mais longe de onde eu morava que tinha Master System, entendeu? E eu joguei muito na casa deles, cara. Porque eles deixavam jogar, tem... Porque tinha a casa de amigo que você ia, ele deixava você jogar, mas era assim, você jogava uma partidinha, você jogava... Não, os caras ali deixavam você jogar mesmo, meus amigos. Deixava você ir até zerar quase o jogo. Se eles já tivessem zerado, eles deixavam você jogar, né? Então eu joguei muito jogo, eu nunca... Assim, eu fui ter Master System bem depois, porque tava mais barato. Aí eu peguei um, mas eu fui... Mas na época, um amigo meu, que da escola ainda, ele já até falei, ele já até já morreu já. A primeira vez que eu vi o Master System foi em 91, cara. Foi o primeiro videogame que eu joguei, foi o Master System, entendeu? Olha foi só. Foi o Master System. E aproveitando a sua deixa aí, Neilson, conta pra nós então, como que você ganhou o seu console aí? Qual que é a sua história com o console aí? Com o Master System? Com o Master System. Não, o Master System, cara, como eu disse, eu nunca tive um na época. Eu fui ter bem depois, cara, bem depois. Depois que eu tive Mega, que eu fui pegar um Master System, eu ficava com dois consoles, minha mãe e meu pai falavam, pra que você quer dois videogames? Aquela história, né? Você não podia ter dois videogames, ou você tinha um, ou você tinha vendia o mais velho e ficava com o mais novo, era sempre assim, tá ligado? E você morrendo não de medo era. Do seu pai vender feito o Nintendinho, né, velho? Não é, cara, passou aperto. Quando o pai disse, pra que você quer dois videogames? Ele, caralho, vou trancar essas porra em algum canto, mano, não tem bom. Nossa, mãe. Mas aí você teve muito jogo de Master, né, Wilson? Muito, na época, muito jogo? Não, cara. Os jogos que eu pegava era mais emprestado, assim. Ou igual, eu joguei muito o Shinobi, Sonic, Alex Kidd, o... Como é que é? Agora eu não lembro, cara, de cabeça. O Kay Seiden. Muito bom. Tem vários jogos, cara. Né? Vários jogos que... Jogar só OutRun, não? OutRun eu joguei pouco, cara. Eu Double não, Dragon. Mas assim... Double Dragon, isso. Double Dragon joguei Double muito, Dragon. Cara. Zerei com esse amigo meu na época, ele tinha essa fita. Ninja Gaiden zerei também na época, entendeu? Do Master System. Mas diz aí, Neilson, de algum... periférico do console, você não chegou a ver nenhum, não? A pistola, o óculos, aqueles controles personalizados? Só a pistola, cara. E controle, na época, você sabe que o controle do Mega, o de 3, o de 6 botão, ele funcionava no Master System, tranquilo. Então, e a pistola eu joguei, sim, mas ele não tinha... Os jogos que você usava a pistola era muito 3 por 1 real, cara. É muito ruim, cara. Eu achava na época. Essa frase, né, velho? Não tem como, cara. Eu olhava e falava, não, bicho, eu tô falando isso na época. Na época eu falava isso, falava, não dá não, cara. Não dá pra jogar isso não. Aí eu preferia jogar. Eu gostava de jogar mesmo da pistola do concorrente lá, o outro, né? O Duck Hunt? É, o Duck Hunt lá. Aí sim, aí eu gostava de jogar. Que era engraçado o jogo. Tosco, mas engraçado. E tu, Zu, diz aí, Zu, você que é o cara, você que é a rica do Cash? Diz aí, você teve o Master System? Na verdade, quem teve o Master System foi minha irmã, né, mano? Eu só arregava, quando ela vazava de casa, eu jogava lá, jogava Alex Kidd, jogava Chuck Rock, jogava Outrun. Caraca, Chuck Rock, velho. Ela tinha muito, muito jogo, mano, muito jogo mesmo, mas... Eu era muito viciado em Alex Kidd, mano. E era difícil pra caralho aquela porra. Então, como eu não tinha tanta coordenação motora ainda pra estar jogando direto assim, foi o primeiro videogame que eu joguei. Eu usei poucos jogos, tá ligado? Uns 5 ou 6 jogos no máximo, velho. Mas Alex Kidd eu finalizei aquela porra. Não, é, né? É questão de honra, né, cara? Claro, mano. Foi o primeiro. Não, o primeiro eu tenho que terminar, né, mano? Cara, eu falo, eu cheguei bem longe no Alex, mas nunca consegui zerar aquela bodega, não, hein, velho? É, eu zerei, mano. Graças a Deus. Uzu. Agora Uzu. Não, peraí. Esse momento tem que ficar registrado na história do Machine Cast. Fez uma façanha que o Neilson não fez. Tá vendo, mano? Mas sim, mano, existe um jogo que eu preciso falar do fundo do meu coração, que é Castle of Illusion, mano. Que é o jogo foda do Master, que eu acho, na minha opinião. Cara, isso aí eu acho que vai ser unânime, viu, mano? Não é, cara? Agora... O Castle of Illusion a gente falou no outro cast aí, que a gente fez Disney. O cast da Disney aí, que a gente falou sobre jogos, tudo, de todos os jogos da Disney... É como o Castle of Illusion, a gente tava falando que ele é um... também é foda, mano. Mas o Castle of Illusion de Master, ele era um jogo totalmente diferente do Castle of Illusion de Mega. Tem muita gente que acha que a versão de Mega, de Master, quer dizer, era uma versão reduzida de Mega. Mas não era. Era uma versão totalmente diferente da de Mega Drive, cara. Era outro jogo. Só tinha o mesmo título. Não, só pra quem quiser aí saber mais detalhes disso aí, né? Pode ouvir lá o cast sobre a Disney, que a gente comentou bem lá sobre isso aí. Ele tá lá, postadinho, bonitinho. É só você acompanhar lá que o Neilson explica bastante esse detalhe lá, né, Neilson? Pois é. Acabou essa conversa do carinha, mano. Então, outro jogo que eu joguei e gostei pra caramba foi Paperboy. E pronto, vamos embora passar a bola aí. Mas, Azul, eu lembro aqui, cara, você comentando aqui, se eu não me engano, foi lá no cast demo que você tinha lá umas tretas lá com a sua irmã e coisa e tal. E bastante. Como o Master System era dela. Rolou alguma vez aí alguma treta de você ter jogado o Master System da sua irmã? Rolou, mano. Claro que rolou quando nós chegava, mano. Que eu ouvi o portão, era desligando a porra toda, mano. Então. Primeiro que ela era mais forte que eu, né, mano? Eu só me vingava aplicando peça mesmo, fazendo ela mijar na cama, essas merdas. Porque essa história cacete... é muito boa, velho. Porque o cacete era. Comia no centro, mano. Não tem pra onde não. E meu pai sempre protegia ela, mano. Porque ele dizia que eu era pequeno pra jogar, tá ligado? E aí, se eu quebrasse, a merda ia ser pra mim. Mas aí veio uns 2-3 anos depois aí. Foi um presentinho bonito, né? Que chegou o meu Mega, eu mandei ela tomar no cu. E também não jogou mais porra nenhuma, nem jogava o meu. Eu jogava o Mega, mano, e guardava no meu na caixa. Dormia abraçado com ele, né, cara? Pra ninguém pegar. Foder. Ninguém encosta, né? Imagina o Felipe com o Mega lá assim, my precious. É, eu pensei a mesma coisa. Mega era foda, mano. E meu pai trouxe muito cartucho, mano, junto lá do Japão direto. Então foi foda demais. Diz aí, Zupão, você... É, né? Pergunta tola essa. Conta a sua história aí. Cara, eu não era rica, igual você falou aí, não, mas eu ganhei o primeiro Master System. Aquele primeirão que tinha o Hang-On e o Safari Hunt na memória lá. Eu não me lembro da data, cara, assim, não consigo me lembrar, mas eu acho, eu acredito que foi ali pro Natal de 89, o ano que ele foi lançado, ó. Porque é o tipo de presente porra, maior. É rico mesmo. Não, não, você não é rico não, imagine. Ganhar na época que saiu o console. Não é, cara. Porra, que, assim, imagine. Meu pai fazia esse tipo de coisa, assim, é um presente pra mim e pro meu irmão. É o presente de Natal é pros dois. Então, tipo, não vai ter mais nada, assim. É pros dois e tá valendo. E acho que a gente nem ganhou o presente de Dia das Crianças nesse ano aí, justamente por isso, assim. Teu pai era o Pablo Escobar, era, velho? Não era. Porque como a gente disse, né, você viu, era, na época era dois, quase 3 mil reais um console desse, era um videogame caro pra caramba. Master. Eu não lembro se era no final de 89 ou se era no começo de 90, cara. Eu não consigo me lembrar mesmo, mas foi nessa época aí, foi meio no começo, que inclusive... É, a gente tava pegou... R$2.800 ainda o console, então... É, cara, isso eu não tenho noção de quanto foi, não sei, cara. Só sei que ele comprou na saudosa loja da Mesbla. Eu não sei se essa era uma rede Brasil, mas muita gente lembra da Mesbla, cara. Eu ganhei meu Shiryu na Mesbla, mano. Eu ganhei meu Shiryu dos Cavaleiros do Zodíaco na Mesbla. Você sabe que só os True lembra das Mesbla, né? Só os True, né? Só os True, cara. Só os True. Ainda rica, mais né? Aqui em Minas, eu não cheguei a conhecer uma loja da Mesbla. Só que naquela época eu pegava sinal da Globo de São Paulo. Então, passava propaganda da loja Mesbla, saca? Caraca, que era forte lá em São Paulo. Em São Paulo essa loja tinha de monte, cara, em tudo que é lugar. Então, tinha na bastante. Na época eu vivia em Maceió, Alagoas, e lá tinha uma Mesbla que era uns 3 andares, mano. É, era nesse naipe mesmo, era bem grandona, assim, cara. E quando a gente ia lá, velho, era festa, porque era brinquedo pra caralho. Então, mano, era pequeno... Eu só lembro da época dos Cavaleiros dessa porra, mano. Os guri pareciam formiga naquela porra, velho. É, cara, porra, essa loja era muito legal, cara. E a gente comprou lá. E, cara, chegando em casa, velho, assim... Tipo, sabe aquele negócio que você não dorme durante uns 2-3 dias, cara? De maluco, assim. Fica jogando e eu ficava lendo aquelas coisas que tinha no videogame, que, imaginando que caralho que significava aquelas coisas, com aquele botãozinho power, aqueles risquinhos preto, branco, os quadradinhos. Se você apertava e fazia alguma coisa, mano, doideira, cara. Queria fuçar em tudo, né? Queria, cara, queria fuçar em tudo pra descobrir alguma coisa ali. Não descobria porra nenhuma, né? Mas... É isso aí. É. E eu joguei bastante o Hang-On mesmo, que a gente não tinha nenhum cartucho, assim. Mas foi a época que começou a fazer carteirinha. Não comprou depois, e... não? Depois a gente comprou. Eu... Só alugava na locadora, né? É, assim que a gente ganhou, a gente jogava só o Hang-On que vinha com ele na memória e começou a fazer... Meu pai começou a fazer carteirinha em tudo que era locadora próximo, assim, que tinha fita pra alugar. E aí, velho, todo final de semana era... Alugava duas, era três, ouro, três, né, três cartuchos lá, cara. Era 2 litros de refrigerante, 2 pacotes de salgadinho e tome fita, mano. E jogava, cara, porra. Tinha um joguinho que quando juntava meus tios todos, assim, na casa da minha avó, ia, todo mundo fazia bagunça lá, a gente costumava jogar um jogo chamado Super Futebol, ou Great Soccer. Ah, joguei. E fazia campeonato, cara, cada um escolhia uma seleção, fazia campeonatinho lá, era muito legal, cara. Joguinho tosco de futebol, cara, mas não era muito que legal, a visão, cara. Que a visão era por cima, que você via como se fosse uma cabeça dos caras só, né? Então, esse aí não é totalmente por cima, ele é um pouquinho angulado, você via o personagem um pouquinho de lado, assim. E na hora do pênalti tem aquela visão de trás do cobrador do pênalti, sabe? É esse mesmo que eu tô falando, é esse aí. É feio pra cara esse jogo, eu era ruim que só porra nesse jogo. Mas é legal, era legal fazer bagunça, cara. Todo mundo jogando, assim, era bem legal, cara. Cara, massa. E de periféricos do Master System, o que que você chegou a conhecer? Então, você já falou do óculos, né? É, como eu falei, tinha um amigo que morava próximo da minha casa, ele tinha o Master System também, tinha vários outros jogos, a gente ia pra casa dele jogar, e ele era tinha eu, esse óculos, cara. Ele tinha o óculos e eu lembro de jogar o Zaxxon 3D, jogava ali. Ele quando tinha pouco moleque lá, pouca criança, então ele pegava o óculos e deixava a galera jogar, assim. Não, mas quando tinha muita gente na casa dele, ele não deixava, não, ele deixava guardado. Com óculos, não é que quebra tudo, né, mano? É, não, senão vira bagunça, é, todo mundo quebra, e não é todo mundo que tem cuidado com os negócios, né, cara? Né, ainda mais quando é criança, cara, sempre tem aquelas crianças maldosas que faz só de sacanagem, dá, deixa eu entortar pra ficar melhor, é, alguma coisa assim. Foda, cara. Tinha uma rede de locadora grande aqui em São Paulo, se eu não me engano, chamava Hobby Video, que ela alugava o óculos, alugava a pistola. Tipo, devia ser o preço de um aluguel de 5 cartuchos, tá ligado? Mas alugava. E a, porra, curiosidade, né, velho? Invariavelmente a gente chegou a alugar a pistola pra jogar no final de semana, assim. E daí que meio que descobriu aquele lance do o segundo jogo na memória lá, que é o Safari Hunt, né? A telinha estática, fica uns bichinhos voando pra um lado pro outro, você tem que acertar eles no tempo certo lá. Toscão pra caramba, mas puta, era uma novidade, né, cara? Era uma parada diferente que você descobria ali, então era legal, né, cara? Bacana, cara. Os outros acessórios só vinha em revista mesmo, cara. Aquele Rapid Fire lá que te economizava. Isso eu nunca vi na minha vida. Eu também, só em revista, cara. Nunca vi assim, pessoalmente. Controle turbo, você tá falando, né? É, o controle turbo. E não era exatamente o controle, era uma pecinha quadradinha que você encaixava o controle nele e essa pecinha se encaixava no videogame. É, ele fazia o controle virar turbo. É, ele fazia o controle de qualquer jeito. É. Te economizava ficar apertando o botão ali inúmeras vezes. É. Aí o senhor tá certo, mano. Esse é o pica aí dos retro game, então. Não é, cara? Então, é cara, agora chegou a minha vez aqui. Então, né, eu também tive lá o meu console Master System como todos nós aqui, bom retro game. Foi aquele que você chorou, Edu, que você chegou a contar, não? Não, cara, eu chorei, foi com o Atari. Ah, entendi. Essa história é legal também. O Master System, cara, eu não me recordo o ano, mas eu tenho certeza que foi antes do ano de 94. Ou foi no Natal de 92, ou foi no Natal de 93, saca? E eu jogava, eu tinha o Atari ainda na época, né? E eu jogava muito Master System na casa do meu primo quando eu ia passar férias lá. E era febre a gente jogar Master System lá, eu era muito viciadinho, porque eu só tinha jogado Atari, e o Master System pro Atari é uma evolução extraordinária, né? É, muito, muito grande. É, os jogos têm fim, tem sons diferentes e tal, não são só efeitinhos sonoros. Então, cara, eu ficava muito fissurado com aquilo. Então eu lembro que eu tinha pedido os meus pais pra ganhar um Master System no Natal e tudo. Eu lembro que minha mãe tinha falado que naquele Natal, especificamente naquele ano, a situação tava muito ruim e tudo, não ia ter como eu ganhar o videogame, que eu tinha que escolher um outro presente um pouco mais barato e tal. Eu lembro de ter ficado muito chateado e tudo, mas, né, velho, tipo, fazer na o quê, medida, né, do véio? Possível, dentro da cabeça de uma criança, eu entendi a situação, escolhi outro presente e tal. Aí tudo, chegou Natal, né, de noite, fomos lá, a gente fez aquela janta de Natal e tudo, fomos abrir os presentes e tal, ganhei o outro presente que eu tinha pedido, que era um joguinho bem mais simples lá de tabuleiro e tudo, que era bem mais baratinho. Era bem um Ludo, né, da vida. Era, tipo isso. O joguinho chamava Pássaro na Mão. Era tipo um Ludo mesmo, só que em vez... Era uma versão de Ludo com passarinhos, né? Oxi. Em vez de você... É, tinha no lugar onde ficavam as pecinhas de Ludo, era um ninhozinho com quatro passarinhos. Aí você andava o tabuleirinho, pegava o negocinho e colocava o passarinho no ninho. Sabe? Tirava da árvore e colocava no ninho. Aliás, aí ganhar jogo de tabuleiro nessa época aí, no Natal era bem comum, né, cara? Era bem comum, cara, era bem comum. E era uma, tipo assim, ó, fiquei super feliz e tal. Aí quando eu vi, meu pai chegou e falou assim: ô Eduardo, tem uma outra caixa aqui, ó. Aí eu olhei aquela caixinha e falei, pô, não é o Master System, porque a caixa dele é um trombolhão de quase um metro. Era grande. Era uma caixinha, era uma caixinha do tamanho de um teclado, assim. Falei, pô, que caixinha que é essa, cara? Quadradinha, bonitinha, fui todo empolgado pra abrir. Quando eu abri, assim, cara, era um modelo de Master System que eu nunca tinha visto na vida. Aquele modelo super compact sem fio. Cara... Caraca, sem fio ainda, né? Aquilo, o sem fio, cara. Quem é que é o rico era agora, modelo... Hein? Ó, né? Aí você fez igual a menininha do Nintendo 64 lá, né? Master System! Só que foi, cara, abri esse menino! Master System! Oi, Edu, você ganhou o Super Compact com o jogo da Mônica, que era rosinha? Tô ligado. Nossa, velho, não, cara. Ei, mas o jogo da Mônica era bom, mano. Não, você não tá entendendo. O Super Cup. Não, eu entendi. Essa versão era especial, cara. Era rara essa versão aí. Era rara. Ela é rara. É versão exclusiva do tipo limitada, edição limitada. Mas o meu não, cara. O meu foi logo no lançamento do console, né? Então foi a versão original mesmo e tal. Só que diferente do Master System 2, que vinha com o Alex Kidd na memória, o meu veio com o Sonic 1 na memória. Eu lembro que eu fiquei um pouco chateado porque eu tava muito afim de jogar o Alex Kidd, sabe? Que era o único jogo que quando a gente ia na casa do meu primo, ele não deixava a gente jogar porque... era o jogo da memória, né? Então era o jogo que ele tinha, ele jogava sempre. Então sempre que eu ia lá, minha mãe liberava a grana, a gente alugava cartucho, a gente tinha que jogar o que alugava. E a gente já tinha alugado o Sonic antes pra jogar e tal. Só que depois, né, com o tempo ali e tal, era o único joguinho que eu tinha. Eu achei bacana e tudo, empolguei com ele e tal. E eu tenho um carinho especial pelo Sonic do Master System hoje e tudo, por conta de uma história muito interessante que é da minha irmã. Nessa época, a minha irmã é 3 anos mais nova que eu. Então, nessa época, ela não tinha coordenação motora pra jogar videogame. Ela era bem criancinha, de jeito que eu só tava com uns 9, 10 anos por aí, ela tava com 6, 7. E, tipo assim, ela não jogava Atari, mas ela gostava muito do Sonic. Ela via o Sonic, ela ficava toda empolgada e tudo. Então, eu lembro muito que toda vez que eu pegava, que eu ia jogar alguma coisa assim e tal, que ela tava em casa, que ela sentava do meu lado, ela ficava assim, Odu, zero Sonic pra mim ver, zero Sonic pra mim ver. Ah, aí eu tinha que ficar lá, sentado, jogando Sonic, até zerar pra ela ver e tudo, pra ela ver o final. Ou então, quando ela ia pegar pra jogar, ela conseguia passar as duas primeiras fases, e o resto do jogo eu tinha que passar pra ela. Aí chegava no chefão final... Eu deixava ela jogar umas 2 vidas, ela não conseguia, eu ia matar o chefão pra ela. Pra ela. Depois ela falava, eu zerei, não sei o quê. Todo empolgado. Edu, sabe o que é o mais engraçado? Que na época, os videogames eram ditos como coisa de criança. Agora eu falo, pega os jogos de antigamente que a gente zerava, quando a gente era moleque, e dá pros moleque desse hoje em dia zerar. Eu duvido. Eu não duvido. Tem condição. Ah, não zera, cara. Não, velho. Tem uns vídeos na internet sobre isso aí, é bem legal, cara. O molecada apanha pra caramba. Toma surra, cara, não tem jeito. Não só porque era coisa pra criança, porque era considerado um brinquedo. Tudo bem. Mas ele exigia ali um nível de coordenação motora, de concentração, de estratégia, de raciocínio lógico e coisa e tal. Que, velho, os jogos não foram desenvolvidos pra crianças que tinham aquilo. Né, cara? Cara, a gente era criança, jogava, era difícil, é que você acabava vencendo pela insistência, né, cara? Você acabava descobrindo como é que passava uma tela de tanto morrer, de tanto cair num buraco, e, né, aí você descobria o segredo lá, e aí acabava pegando prática naquilo. Mas até pra nós era difícil na época, assim. Nossa, e eu lembro... Até pra nós não, é principalmente pra nós, né, pô? Era, cara. Não, porque a gente fala da molecada de hoje que apanha, mas assim, a gente apanhava pra caramba. Só que a gente insistia mais, brigava, jogava, até porque era o único que tinha, né, cara? Não tinha, né, igual hoje que a oferta de jogo, de coisa é muito grande, né? Né, cara, hoje em dia você... Ah, não sei o que, é um jogo mais simples pra criança. Você tem lá versões de... Você muda a dificuldade, você tem uns negócios tudo pra você poder adequar o jogo pra uma criança mesmo. Naquela época não, cara. Você pegava um jogo ali... Igual, né, um Alex Kidd. Você pegava um Alex Kidd da vida, pá. É tipo, se fode aí, velho. É, aliás, o Master System, acho que era Nintendinho também. Não tinha seleção de dificuldade, né? Isso aí não. Que eu me lembro veio depois no Mega Drive, no Super Nintendo, mas... Olha só, o Sonic, eu vi um amigo meu zerar, eu vi ele, assisti ele zerar. Nunca tinha jogado. Só que quando eu peguei pra me jogar... É, como eu vi ele pegando tudo, esmeralda e tudo, eu consegui fazer igual. Ele olhou e falou, caramba, é a primeira vez que você jogou? Eu falei, rapaz, você tá viciado, mas porque eu assisti ele jogar. Mas porque também eu já tinha uma certa intimidade com o jogo, com jogando, né, vários tipos de jogo. Agora, quem nunca jogou videogame mesmo na época, quem nunca jogou nada e pegasse, olhasse o cara jogar e tentasse fazer igual... Ele até conseguia fazer algumas coisas, mas ele ia morrer várias vezes também, velho. Entendeu? Não é? Era difícil. É. Você tinha que jogar muito naquele negocinho, igual o jogo de arcade, né? Você decorar o roteiro, o movimento, onde pode, onde não pode, o que tem, o que não tem, tudo, pra você poder se dar bem. E isso aí requeria você jogar o jogo repetidas vezes e morrer, até uma hora, igual o Zupão falou, na insistência, né, você ganhando cansaço. É bem pra mim, cara. Eu lembro que uma vez, eu acho que foi no começo desse ano, eu zerei o Sonic de Master, no Master mesmo aqui que eu tenho Master System 3, aí eu tava jogando o Sonic, peguei as esmeraldas, aí eu tirei uma foto, né, e botei lá no Avanista e escrevi lá, né? E Edu falou, agora sim, agora eu te dou moral. Eu falei, pô, Edu, você tá de sacanagem. Eu zero isso aí desde a época. Ele ficou lá me zoando, lá, falei, bicho miserável. Uai, né, cara? Tem que a zoeira fica onde? Pois é. Mas então, cara, todos nós tivemos nossos Master Systems, né, um console aí cheio de saudade, deixou muitas histórias aí, muitas coisas marcantes pra contar, mas uma das coisas que a gente tem que levar em consideração aí é a incrível biblioteca de jogos que o Master System tem, né, cara? Sim. É uma gama de jogos que o Master System tem, cara, que puta que pariu, velho, é difícil você pegar dos consoles, vou dizer a minha opinião, né? Dos consoles que eu já tive, é difícil pegar um pra bater o Master System, saca? O único que bate pra mim é o Super Nintendo. Eu acho, saca? Mega, mano, mas tudo bem. Edu, a biblioteca do Master, se eu não me engano, são 335 jogos. Todos os jogos foram feitos pela Sega. Porque vocês sabem que na época tinha um contrato de exclusividade que a Nintendo fez com as third parties, que não deixava as empresas fazer jogo pro Master System, só pro NES. Aí o que a Sega fazia? Ela comprava os direitos de alguns certos jogos e ela mesma produzia. Por exemplo, o Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden de Master System, ele foi produzido pela Sega. Entendeu? Foi outra empresa que fez, não foi a mesma empresa lá que fez o de NES, fez o de Master, não. Foi outra empresa, a Sega, que pegou e só comprou os direitos para fazer o jogo, porque, como eu disse, a Nintendo fez essa palhaçada aí de um monopólio, né, que eu quero dizer, né, fez esse monopólio aí que as empresas só podiam lançar jogo para ela. Aí a biblioteca do Master System é menor, né? Você falou aí que é uma das bibliotecas que você acha que é só o Super Nintendo que barra. Cara, é porque você não jogou o Nintendinho, cara. O Nintendinho, ele tem uma biblioteca mais rica que do Master e com muito mais jogos melhores. Quando a gente fazer o cache aí do NES, a gente fala melhor dessa maçã aí. Bora aí falar. Dessa maçã. Essa maçã é verde, né, mano? Essa maçã tá verde ainda. Quando sair a madura, nós fala dela. Aí é fala dela. Cara, e dentro dessa biblioteca vasta de jogos aí do Master System, né? Uma coisa interessante que a gente tem que comentar aqui é que a Tectoy aí foi muito responsável por trazer aí versões alternativas, digamos assim, né? Os famosos hack-roms oficiais aí de jogos famosos exclusivamente aí pra terra tupiniquim, né, jogos aí com personagens brasileiros totalmente em português, como foi o caso aí que a gente teve dos dois jogos da Turma da Mônica, teve do Chapolin, se eu não me engano, também teve um do Chapolin, se eu não me engano foram 3 ou 4 do Sapo Chulé. Nossa, mano, cara, joguinhos do Sapo Chulé eram legais. Eu lembro que eu joguei a versão original, que foi o Sapo Chulé e os Invasores do Brejo. A versão original dele é o Psycho Fox. Meu Deus, lá vem. Que era bem legal, cara. Tinha o jogo do Castelo Rá-Tim-Bum. Os Invasores do Brejo é foda, mano. É, cara, tinha os jogos do Sapo Chulé do Master System, né, os hack-roms oficiais. Era o Sapo Chulé e os Invasores do Brejo. Sapo Chulé SOS Lagoa Poluída. Que isso? Sapo Chulé, o mestre do Kung Fu. Okay. Eram esses três do Sapo Chulé. Aí você tinha também os jogos da Mônica, né? O Mônica no Castelo do Dragão. É o Mônica no Castelo do Dragão, que é o primeiro. E o Tumba da Mônica em O Resgate, que é o segundo. Nossa. Tinha o Chapolin versus Drácula. Esse aí eu vi. Tinha o jogo do Geraldinho, o personagem lá das charges do estado de São Paulo. Nossa. Da Folha de São Paulo, não sei. Que é baseado naquele joguinho Ted Boy. Que é um joguinho bem sinistro, cara. É, tinha também outro jogo lá. Tem o Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum até me parece que é um jogo autoral brasileiro. Me parece que ele foi feito no Brasil. Sim, mas é uma porcaria esse jogo aí. Horrível. Ah, cara, mas, né, já é um mérito, velho. É um jogo que foi feito, inclusive, depois que o Master System até foi descontinuado. O Pica-Pau também, Férias Frustradas, é horrível também. Feito aqui no Brasil, o jogo. Ele também é brasileiro? Aham. Uh-huh. Olha só, esse eu tinha minhas dúvidas. Se ele era só traduzido ou se era brasileiro mesmo. Não, era é do Brasil. Ah, bacana, cara. E que também... merda, hein? É, e também é interessante que muitos jogos, né, da própria SEGA mesmo, ganharam versões traduzidas aqui pro Brasil. É, a grande maioria dos jogos de Master System, a capinha deles era totalmente em português, com os livrinhos, os manuais todos em português, o que era um diferencial muito grande, por exemplo, para quem tinha um Nintendo que pegava tudo em inglês ou japonês. Aliás, as capinhas é um detalhe à parte, né, cara? A arte era bem bonitinha, cara. Era muito legais as capinhas, cara. Algumas, né, cara? As capinhas do Alex Kidd eram pensa com a cabeça da época. Tudo bem que você tinha algumas capinhas de jogo de Atari, que, puta, era bonita pra caramba. Era praticamente uma foto, assim. Um negócio muito realista, porque o jogo, pô, nada a ver. Mas quando veio o Master, cara, os desenhos ali, meio cartoon e tal, eram bem legais, cara. Eram bonitinhos, sim. Tinha um jogo de Alex Kidd, né? Vale mencionar que eu não me recordo de nenhum jogo de Master ter uma capa tão feia quanto o Mega Man do Nintendinho. Rapaz, aí é difícil mesmo, porque a capa do Alex Kidd realmente é. Ele parece um moleque com síndrome de Down, velho. Não é, cara? É o capinha feia. É um moleque bochechudo com. Louro ainda, louro. No jogo ele parece usar um macacão, aí ele usa uma blusa com a calça vermelha, um negócio esquisito. Não, e é louro ainda, o Alex Kidd nunca foi louro. Não, é até que o Alex Kidd no Miracle World, até que ainda é legalzinho. Agora, do Alex Kidd em Lost Stars, cara, que capa desgramenta de feia. Não, o Lost Stars, a capa é feia, o jogo é horrível, meu Deus do céu. A capa do Double Dragon era top, mano. A do Double Dragon, Cast of Illusion, Jogos de Verão, a do Shinobi, a do Double Dragon, do Swatch. Eram todas as capas legais, cara. Aí você tá falando só jogão, né, cara? O Rambo 3 tinha uma foto do Rambo lá, que era da hora. Do Lambo 3? Você tá dizendo que Alex Kidd não é jogão, não? Não, o Alex Kidd é jogão, mas a capa é horrível, entendeu? A capa japonesa do Alex Kidd, que depois vai deixar na descrição aí, vocês vê a diferença da capa americana pra capa japonesa. A capa japonesa é igualzinha ao jogo, cara. Pode procurar aí pra vocês verem. É bem louquinho, ele com mãozão assim e tudo, é bem legalzinho, cara. E, cara, né, pros nossos ouvintes aí, o console Master System, ele é vendido até os dias de hoje, né, a versão que a gente tem hoje do console aí é o Master System Evolution, que tá nas lojas aí, que vem, não é compatível com cartuchos, não tem mais espaço pra você poder colocar sua fitinha bonitinha. Porque mas vem, vem com um monte de jogo, né? Isso, vem com 132 jogos na memória. Não são, né, os melhores jogos de todos que o Master System tem, não. Mas tem alguns jogos bons ali na memória, igual o Golden Axe. Umas boas horas de diversão aí, mano. Dá umas boas horas. Mas para aqueles que querem ter a experiência de procurar um cartuchinho e jogar num Master System, que, né, você pode dar uma garimpada e consegue achar. Eu achei aqui em BH esse final de semana um Master System bem conservado, muito bem conservado mesmo, com os dois controles novos praticamente. e um cartucho dos jogos de verão por R$180. Então, assim, você deu uma garimpada, você consegue achar aí um console aí, né, quem quiser ser um colecionador aí, um retrô igual o Neilson, manter lá da sua coleção retrô. Quem quiser ter experiência. Ou o cara quiser, se ele não quiser ter o videogame, né, Edu, ele abaixa aí o emulador Cafusion, que é o Kenka, Kenka Cafusion, que ele roda, esse emulador ele roda Master System, 32X, Sega CD e Mega Drive. Aí, e aí você vira um gamer feito Zul. É, um Zoo. Emulator gamer. Um emulator gamer. É. E se você quiser conhecer um pouco mais do console aí, nós vamos deixar rapidamente aqui algumas indicações de jogos aqui. Vamos começar aqui pelos nossos jogos favoritos do console. O jogo que pra nós é o melhor joguinho que o Master System tem pra oferecer. Diz aí, Zu. Você já comentou antes aí, que eu sei, em outros casts aí nossos aí, que qual o seu jogo preferido, mas diz aí pra galera, qual é... Do Master, mano? Do Master, do Master. Eu tenho dúvidas, mano, de boa mesmo. Mas Cast of Illusion tem que recomendar, mano, que pode jogar, que é garantia de diversão na certa, mano. Muito foda o jogo. Mas como nós indicamos ele lá no cast da Disney, o que, que você recomenda que não seja o cast? Ah, Bonanza Brothers, mano. Pode jogar também, que é top. Bonanza Brothers, cara, esse lembro, joguinho. O gordo é um e o magro, dois joga... ladrõezinhos, é. Mano. Muito não, o vermelho e o azul. É dois bonecos, é tipo os protótipos do Rayman, saca? Eles não tem braço e perna, não. É uns bonecos azul e um vermelho. Com ele tem a mão, o pé, a cabeça e um cotoquinho. Caramba, velho. É aí tem um massa, guardinha, véio, que fica perseguindo os guardinhas no tem os cachorros, coisa, fica, né, fugindo com eles. É, cara. Nossa, aí é um joguinho multiplayer bem legal. Aí você se esconde no cenário, legal, tá ligado? É, você aperta pra cima e se esconde no cenário, fica lá escondido esperando a galera passar e tal. Ai, caraca, olha só. É irado, velho, irado. Tem até uma fase, velho, que se não me engano é num museu, que os caras vão, aí fica do lado de umas estátuas, eles pegam os capacetes das estátuas, tá ligado? Aquela estátua medieval, bota na cabeça, fica lá escondido, é irado, velho. Nossa, boa indicação, senhor Zu. Bonanza Brothers é um joguinho muito bom, cara. Uma viciante, ótima... mano, viciante. Não é, cara? E é um ótimo exemplo do potencial de diversão que o Master System pode oferecer aí, tanto sozinho quanto um multiplayer local. Pois é, cara? Fica uma ótima sugestão aí, Zu. E tu, Neilson, mago dos consoles retrô, qual que é a sua indicação retro gamer aí pra Master System? Rapaz, o seu jogo preferido? Rapaz, como meu conhecimento sobre a biblioteca do Master é vasta... É, nossa, mano. Caralho, eu vou pedir licença e vou embora agora, velho. Eu retiro o Bonanza Brothers e deixo o Neilson falar difícil escolher um. Fica difícil escolher um jogo, porque, cara, foi um console, como eu disse, foi um console que marcou muito, cara. Foi o meu primeiro videogame que eu joguei. Não foi meu primeiro console, mas foi o primeiro videogame que eu joguei. Porque o meu primeiro console foi um Nintendo, né? E, rapaz, eu tô vendo, antes, meu jogo preferido de Master era o Sonic, antes. Agora, meu jogo preferido de Master, que quase pouca gente conhece, é o Master of Darkness, que eu não sei se vocês conhecem? Não, conheço, não. Ótimo. De nome, ótimo. Eu não conheço não, mano. É o Castlevania de Master System, digamos assim. O Master of Darkness, ele foi feito pra suprir aquela falta que tinha de... Porque os jogos do Nintendo tinham os Castlevania, que são ótimos, né? Aí a SEGA foi lá e fez o Master of Darkness. Que é, cara, é o Castlevania sem o nome de Castlevania, cara. Inclusive, não é? Ele é mais Castlevania do que o Castlevania 2 de NES, né, cara? Nossa, mano. É, você vê pelos gráficos do jogo, é Castlevania mesmo, cara. Sim. E o Master, cara... do Master of Darkness é aquele jogo, cara, que você começa a jogar, enquanto que você não vê os créditos, você não para, velho. Ele não é um jogo, assim, difícil, mas ele tem um grau de dificuldade que é cada vez que você vai passando as fases, ele vai ficando um pouquinho mais difícil, mas ele não é a dificuldade igual o Alex Kidd, não. Alex Kidd ele... já começa na pauleira, né, cara? Isso, ele não é hardcore, esse não. Não, ele é, ele é difícil e tal, mas não é aquela coisa Alex Kidd da vida, né, cara? É. Eu vou indicar esse porque esse é um jogo que ele ficou obscuro na biblioteca do Master, porque ele foi um jogo que saiu só na Europa, e ele saiu depois que o Master System foi descontinuado, e ele saiu tanto na Europa quanto no Brasil. E ele é um jogo, cara, que os gráficos dele... Cara, os gráficos dele nem parece jogo de 8 bits, cara. Parece estar jogando um jogo de 16 bits, tão bonito que é, cara. É, tem cara de Mega Drive, cara. Ele é um jogo que usou... ele é um jogo que usou tudo e mais um pouquinho que o Master tinha pra oferecer, velho. O efeito sonoro do jogo é muito bom, os gráficos, as cores do jogo são muito boas. O detalhe dos personagens, dos inimigos, do cenário, é tudo muito bem desenhado, muito bem feito. Teve um jogo que... Teve uma vez, quer dizer, teve um dia que eu zerei esse jogo 3 vezes num dia só, velho. É, caraca, velho. Não é pra menos, né, velho? É um monstro, mano. Cara, o meu jogo favorito de Master, que eu vou deixar aí, né, que é um jogo que eu... Cara, quem quer pegar e jogar e curtir um bom jogo de Master System hoje aí, eu recomendo muito. É o meu favorito, que eu pego de vez em quando em emulador pra jogar aí. É o Turma da Mônica e um Resgate. Cara, é um joguinho muito bom. E ele tem, assim, tudo que um bom joguinho de Master pode te oferecer. Ele tem um gameplay muito longo, é muito difícil você pegar ele e você sentar e zerar ele numa jogada só. Mas Edu, porque ele tem aquele lance meio RPG da vida também, isso, né, cara? Ele é um jogo. Ele é um jogo de plataforma com elementos de RPG, cara. Sim, ele tem muito aqueles elementos do que ficaram famosos no Metroid, de backtracking, de você pegar um item no lugar que te permite ter o acesso pra ir pra outro lugar. Sim. E coisa e tal. E uma das coisas mais interessantes do jogo é que você vai trocando de personagens durante o jogo. Você começa ali com a Mônica, né, fazendo a introdução do jogo e tal. Aí ela é raptada pelo Capitão Feio. E você começa a jogar com o Chico Bento. E depois você joga com o Cebolinha. Aí o Chico Bento, ele usa o bacamarte, ele pode atacar de longe. Ele usa o chumbeirão, né? Ele usa o chumbeirão tenso. É, o chumbeirão mesmo, aquela porra é um chumbeirão. O Cebolinha, ele pode nadar. Então você pode... quando você pega o Cebolinha, você tem acesso às partes aquáticas do jogo. Aí depois você pode pegar a Magali, que ela bate com um rolo de macarrão, então ela bate em 360 graus. Ela pega em cima, a frente toda e embaixo. Então você pode quebrar bloco, os negócios que tiver em cima, que tiver no chão, pra você pegar outros caminhos de acesso. E por último você pega o anjinho, que voa. Então você pode andar praticamente o cenário inteiro, saca? E você pega o poder que te permite quebrar pedrinhas, pra você pegar outros caminhos. Você pode... também tem o Bidu. Você também pega o Bidu pra jogar, que ele é pequenininho. E ele pode... Ele anda colado em algumas paredes específicas, que é quadriculada. Então, pois é, andar pela parede e tal. Cara, é muito foda o jogo, velho. Esse jogo, você sabe que ele foi baseado em cima do Wonder Boy 3, né? Exatamente. Ele é que é o mesmo jogo, é o mesmo jogo, só que a versão da Turma da Mônica tá em português. E eles mudaram os sprites do Underboy pros sprites da Mônica, né? Da Turma da Mônica. Isso. Aí você vai na loja, é o Cascão, que tá na loja te vendendo os itens. E esses detalhes, que no original do Underboy são todos monstros. Né? O seu personagem se transforma em monstros diferentes. Sim, aqui sim. Você joga com os personagens da Mônica diferentes. Então fica a dica aí, ó. Turma da Mônica em O Resgate, que é um jogo muito foda. E tu, Zupão, qual que é o seu jogo favorito aí? Cara... Meu jogo favorito ali tá entre o Cast of Illusion e o Alex Kidd in the Miracle World mesmo, né, que a gente já comentou aí. Isso são dois tiros certeiros aí, é unanimidade, cara, pra todo mundo. Mas como indicação, eu vou indicar o Black Belt. É um... Porra, mano. Eu alugava pra caramba esse jogo, gostava pra caramba. Eu achava difícil, pra mim era difícil na época, né? Pra mim sempre foi, mano. Não era só na época. Mas é bem legal, cara. E diga-se, olha, velho, agora eu vou explodir talvez a mente de alguns ouvintes aí, uma curiosidade muito interessante. O Black Belt, ele é um hack-rom americano de um jogo japonês que é inspirado em um anime japonês que é muito famoso, que... Qual? É o Hokuto no Ken. Puta, é sério, mano? Sério, velho. É ele é esse... Caraca, mesmo, cara. Inclusive, total, você velho. Pode ver que no primeiro chefe do Black Belt, que é o carinha rosa lá grandão, Quando você vai matar ele, que você ganha a luta, o golpe final do cara é ele dando o ratatatatá do personagem do Hokuto no Ken, que eu esqueci o nome dele aqui agora. É, o nome do desenho no Brasil é o Punho do... É o Punho da Estrela do Norte, um negócio assim, né? É isso mesmo. North Fist. É isso mesmo. Bom, cara, eu só achava o jogo legal pra caramba e não fazia ideia dessa parada aí não, velho. Pra você ver, cara, isso aí eu fui descobrindo um vídeo do Velberan. Na verdade é que o jogo japonês é o Hokuto no Ken. E o jogo Hokuto americano, no Ken. O jogo aí americano no... é Black Belt. O Black Belt. Isso tudo foi porque quando a SEGA foi lançar o jogo nos Estados Unidos, a SEGA tinha o licenciamento do anime pro Japão. Pra poder licenciar o jogo fora do Japão, ela teria que comprar os direitos de lançamento do jogo fora do Japão. Pra não ter que pagar os direitos do anime fora do Japão, ela alterou os sprites do jogo ali pra tirar os personagens, mudou o negócio, colocou a roupa do acho que é Kenshiro, né, que chama o cara. É isso mesmo. Trocou a roupa do Kenshiro pelo kimono lá branco com a faixa preta e manteve ali, cara. Né, não deixa... Black Belt é um jogo excelente e tal. Algumas coisas ficaram meio sem sentido ali, né? Igual o ratatatá dele. É, ele termina os inimigos dando uma sequência de porrada nos caras e eles explodem assim. Exatamente, os inimigos explodindo também. Fica aquela coisa, pô, você dá um chute no cara e o cara explode em mil pedaços. É porque quem não viu o anime vai ficar viajando. Eu que vi o anime, você sabe que ele tem a técnica... de Kung Fu lá, que explode o cara com um golpe só, né? Então eu fiquei viajando e viajo até hoje, que eu não tinha noção do anime, não sabia disso aí, não. Pois é. Ver, o anime é super sangrento e tem uma história muito massa, cara, o anime. É isso aí, cara, fica... E Black Belt, cara, ótima indicação aí. Pra mim isso era só uma característica do jogo mesmo, dele dar uma porrada ou dar um chute e o inimigo meio que cair pra trás e dar uma explodida, assim... Não, cara, é baseado no anime que não foi licenciado pra fora do Japão. Por isso que trocaram aí. Ah, interessante. E, cara, interessante, né, velho? Fica a dica aí, ó. Pra quem quiser assistir aí, o Hokuto no Ken. E Edu, deixa eu agora fazer aqui. Pra quem quiser... quer dar uma olhada, eu fiz um top 10 do Master System aí. Dos jogos que eu mais gosto no Master System e botei lá no canal, lá. O vídeo já tem mais de um ano, mas o vídeo ainda tá muito bom ainda, pra quem quiser assistir aí. Vai deixar aí no post aí o vídeo pra quem quiser assistir. Eu recomendo, tá? É, fica a dica aí, o canal do Neilson lá. Então passa lá, dá um like, compartilha, deixa sua mensagem lá também, senão o Neilson xinga. E é um vídeo bem famoso, né, cara? Tem bastante view, né, ali, é um vídeo bem bacana. É um vídeo específico do Master System, né? Que já que a gente tá falando do Master System, deixar o vídeo aí do Master System como referência, né? Fica aí a referência. Então, galera, pra gente finalizar aqui a nossa viagem no tempo sobre Master System, vamos falar aqui agora algumas curiosidades aí que a gente ainda não comentou sobre o console. Alguém lembra aí alguma curiosidade aí do console? Uma das curiosidades que gostaria que ninguém aqui, eu acho, levou, se tem ou não falou ainda, que o Master System, ele tinha um chip de som, a versão japonesa, que era o tal do chip FM. Cara, vou deixar, é bom se o Dr. Brown aí deixar uma música rolando do chip FM e do chip comum. Pra vocês verem a diferença, cara. É muita diferença, cara. E se vocês quiserem dar uma olhada, se você bota aí chip FM Master System, pra vocês verem a diferença do chip comum pro chip FM. Esse chip aí é fabricado. Bacana. Esse chip é fabricado pela Yamaha, e todo mundo sabe que Yamaha, a Lady Moto, ela faz instrumento musical também, como ninguém, né, cara? Então... Não é, cara? Diga-se de passagem, só coisas muito fodas. É. Né? Isso é um detalhe que acho que o Neilson comentou isso no meio do cast. Os Master System aí, os consoles feitos a partir de, acho que 95, 96, começaram a perder esse tipo de chip, assim, que só que era um chip mais caro, né, cara? Então eles colocaram um chip mais barato E aí o console acabou perdendo em qualidade de som. E a diferença é absurda, cara. É absurda mesmo, cara. É, e eu tava uma outra curiosidade aqui que o Nelson falou do som, é que o Master System também, ele tinha junto com ele lá, né, ele tinha na verdade, três geradores de som quadrado, né, no case dele ali, e junto tinha um gerador de ruído branco, saca? Pra anular algumas determinadas frequências de sons que os jogos tinham e coisa e tal. Você vê o cuidado, né, que eles tinham, né, cara, com o som do jogo. E era um som que fazia muita diferença mesmo, cara. Era muito bom. Era, cara. Era. Nossa, era muito foda. Outra curiosidade aqui que o Nelson já até comentou um pouco por alto aí mais cedo no cast é que os primeiros modelos lá do Master System, ele vinha com. Ele era compatível com os cartuchos, mas ele tinha também um espaço lá que era um slot pra cartões. Né? Alguns jogos lá vinham no formato de cartão. Que você inseria ali no console ali e jogava tranquilamente. Né, cara? Não eram apenas os cartuchos, não. E ele tinha também um slot de expansão, que chegou a ser utilizado apenas no Japão. Esse slot do cartão aí, eu achei que isso aí fosse só pro óculos, cara. Quando você comprava o óculos, ele tinha uma peça lá, parecia um cartuchão, assim, que você colocava nessa entrada aí, ficava na frente do Master antigão. E plugava o cabinho de RF do óculos, né? E eu achei que essa entrada fosse exclusiva do óculos. Muito tempo depois que eu vi que no Japão tinha uns cartõezinhos que eram jogos, cara. Tipo um cartãozinho de crédito, assim. Só que era jogo e você usava essa entrada aí pra poder jogar. Eu não sabia disso aí, não. Vim saber muito depois. Uma curiosidade legal que tem, cara, é que em 2004 a Tectoy revelou os jogos mais vendidos de Master System, cara. Em primeiro lugar tá o Cast of Illusion, o segundo é o Jogos de Verão, o terceiro é o Double Dragon, o quarto é o Great Soccer, o quinto era o Mortal Kombat 2, pasmem, tinha Mortal Kombat 2. Caramba. Pro Master System. Caraca, essa eu não sabia, não. Tinha. Tem o 1, o 2 e o 3 pro Master System. Imagino como deve ser feio, mano. O Rambo, o Rambo 3 tá em terceiro lugar. O Afterburner em sétimo, o Indiana Jones está em oitavo, o Sonic 2 em nono e o Black Belt em último. São os 10 jogos mais vendidos do Master System. E o Bonanza Bros vendeu 3 só. Olha aqui, uma curiosidade aqui, são as especificações técnicas lá que o console tinha, né? A gente já citou alguns detalhes aqui. Outros detalhes aqui que o console tinha. É a incrível capacidade aí de 64 KB de memória RAM e 128 KB de memória para vídeo, né? De memória RAM de vídeo. E ele tinha a capacidade lá de fazer 32 cores simultâneas, apesar de ter 64 cores disponíveis. Mas, utilizando alguns outros métodos aí de programação em alguns jogos mais específicos, ele podia atingir lá 64 cores simultâneas, né? A resolução de tela dos jogos do Master originalmente era de 256x192, e os consoles, as versões mais recentes do console aí, já tinham resoluções aí de até 256x240. E, em se tratando dos cartuchos aí do Mega Drive, eu tinha achado um negócio aqui muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar onde é que tá aqui, porque tá no meio do texto. Cara, pra você ver, meu, qualquer celular daqueles antigos lá, os Motorola, os Nokia, qualquer celular daquele tem mais especificação de hardware do que o Master System, velho. Sim, tem, mas não tem os jogos que ele tem. Ah, que com certeza. Exatamente. Não consegue fazer os jogos, não consegue rodar um joguinho de Master System, velho. Olha só. E diga-se de passagem, o tamanho de um jogo no cartão era de no máximo 32 KB. E o maior jogo que um cartucho de Master System já teve foi de 8 MB. Olha só, que dá 512K, tamanho real. Sim, 512K, olha só, cara. Um jogo de Master System é menor do que uma imagem de papel de parede de computador. Pois é, era metade de um mega. Cara, abre um bloco de notas, digita um texto de um post que você vai fazer em qualquer lugar, se você colocar muito acento, já dá 500K, velho. Sei lá, é nada, cara. Isso aí. Pior que é isso mesmo, cara. Os cara fazia milagre, né? Programador daquela época fazia milagre, cara. Fazia mesmo. Não é, cara? Impressionante, cara. Uma curiosidade aqui também sobre o Master System é que, graças à limitação que o console tinha, né, de ter apenas dois botões aí no seu controle, mais um botão de reset que ficava no console, alguns jogos utilizavam alguns cheats, digamos assim, para poder fazer algumas funções extras. Um desses jogos aí é um que chama Cyborg Hunter, que você joga com... É um joguinho bem precursor aí, tem um padrão meio Metroidvania. Você tem uma nave espacial, você não tem fases, você tem os andares da nave, os locais e tal, que você vai tendo acesso à medida que você vai pegando equipamentos em outros pontos, e bem com backtracking, aquela coisa toda. Só que você não tinha como você fazer um menu, fazer uns negócios, porque você não tinha um botão de coisa. Você tinha que pular, bater, e não tinha uma função tipo de pause pro menu, um negócio assim. O que que eles fizeram? Se você ligasse o segundo controle, os dois botões no segundo controle tinham funções auxiliares para você fazer essas coisas. Por exemplo, você usar a sua arma, você mudar para sua arma secundária, você acessar um menu, você olhar o menu do o mapa do jogo. Você fazia tudo isso através do segundo controle, enquanto no primeiro controle você só jogava. E quem só tem um controle, foda-se, né? Ou você trocava, né, o slot do controle. Ou você se fudia. Se vira pra jogar sozinho aí, ó. Que eu saiba, que eu joguei foi o Cyborg Hunter que teve essa tecnologia, digamos assim. Mas tiveram outros jogos também, que segundo boatos aí, que também tiveram isso. E uma última curiosidade que eu tenho aqui é que no Japão o modelo do cartucho era de um jeito, enquanto na Europa e na América o modelo era diferente. Os consoles japoneses, você podia colocar um adaptador e você rodava qualquer cartucho, seja ele brasileiro, europeu, americano, ou um console mesmo que já rodava o japonês. Porém, o contrário não era possível. Mesmo se você tivesse um adaptador, os jogos japoneses geralmente vinham com algum código de trava ou algum código de bloqueio, alguma criptografia que não permitiam os consoles europeus e americanos lerem aquele jogo. Então você não tinha como jogar um jogo japonês, mesmo se você tivesse um adaptador pra colocar o jogo japonês, que eles eram de tamanhos diferentes. Que merda, emulador aí, né, cara? Emuladorzão tá aí pra isso mesmo. Não é? Você vê que essa putaria de trava de região já começou lá atrás, né, cara? Não é, cara? Você vê, isso, lá no Master System já tinha esses probleminhas aí de travas de região, né? Pois é. É isso aí, cara. Alguém mais tem alguma curiosidade aí? Lembrou de mais alguma coisa? Não, não. De curiosidade não, mas jogo pra indicar, velho, tem bastante, meu. Puta tem merda, bastante. Cara. É verdade. Jogo pra indicar tem uma pá, velho. Então, só pra gente fazer no estilo que a gente fez lá no Coisa da Disney, vamos fazer um brainstorm de jogos bacanas aqui, ó, né, de jogos que o console teve que vale a pena você dar uma conferida aí, né, os que a gente já citou. Além dos que a gente já citou aí, tem Astro Warrior, que é um joguinho de nave bem legal, tem um joguinho que chama SWAT, que é estilo Robocop. SWAT é muito Rambo bom. Rambo 3. Cara. Rambo 3 também é. Tem. O Rambo 3 Rambo é com 3. Pistola. Tinha o Gangster Town, que era um carinha com uma roupa amarela, tipo Dick Tracy, assim, que era de pistola. Nossa. É, legal. Muito legal. Bom também. Que é um jogo R-Type. De R-Type. Afterburner também. Então, eu quero falar, que é um jogo de nave bom, R-Type, cara. Tinha o R-Type. Tinha o Phantasy Star, que era um joguinho de RPG. Não, né? Faça. Tinha os jogos de verão, que era um joguinho lá com um compilado de modalidades esportivas. California que Games, isso é clássico. Ah, né? Tinha Olimpíadas de Barcelona também, que era muito foda, mano. Tinha o jogo da Copa do Mundo de 94. De 94, não, de 90 e... De 1990, Copa do Mundo dos Estados Unidos de 1990, que era o mascote era o Spike. Eu lembro que acho que foi um dos únicos jogos de futebol que eu joguei na vida. Sim, cara, Shapes and Columns, que saiu pro Mega também depois. O Wonder Boy, o primeiro Wonder Boy, eu achava bem legalzinho também. Sim, que é Forgotten o Mônica Words. Do Castelo do Dragão. Shinobi. Shinobi. Shadow Dancer também tinha, que era muito bom também. Tinha uma versão nova do Shinobi, que era o Cyber Shinobi também, que era bem legal. Ô, oh, mano, tinha Golden Axe, ninguém falou porra nenhuma, né, mano? Nossa, Jurassic Park. Jurassic Park, eu fiz até uma análise dele aí, muito boa. O que o Zupão comentou rapidinho aí, o Chuck Rock. Foi eu que comentei. Esse foi o Zupão. Foi o Zupão que comentou aí, o Chuck Rock. O Zupão ficou, caralho, Chuck Rock. Foi isso que ele fez. Um jogão da porra, velho. Não é muito bom. Tem o Forgotten Worlds, que é meio estilo navinha, assim, mas é um personagem que flutua na tela, tem uma arma. Ah, sim, são dois fortão, né, que fica voando e pá. Kensei Den. Ah, é mesmo. Kensei Den já foi falado aí, o Zupão lembrou ele. Tem também aquele... Cara, eu tava com ele na ponta da língua aqui agora pra falar. Outrun, Battle Outrun. Altered Beast, tem Altered Beast também. É, cara. Saiu Altered Beast pro Master? Saiu. Tem, só que a versão saiu reduzida. Beast. É. Mas tem, mano. O que importa mas tem. É que tem. Nossa, cara, tem o Space Area, que é um joguinho de que usa com óculos 3D. Mas tem um cheat que você pode colocar um password que você coloca pra desabilitar o 3D do jogo. Também bem legal. Aladdin! Tem um Aladdin que só tem, porra. Só tem pro Master System. Essa versão é massa. É de 8 bits, é muito boa. Aladdin de Master. Né, cara? Aladdin tem é aqueles montes de jogos de Master System que a gente citou no cast da Disney, né? Também tem o Rei Leão também, que eu zerei no Master System, que é mais fácil. É verdade. O Rei Leão do Mega e do Super Nintendo era pra assistir. Shop Flitter, lembra? O jogo do helicóptero. Nossa, helicóptero, muito legal esse jogo também. Muito foda. Tinha um também que era The Lana Warman, que é o jogo do filme O Passageiro do Futuro, que é muito bom. Caraca, tinha um que chamava SWAT. Ah, isso também a gente já comentou aqui, né? O SWAT. Sim, sim. Robocop. Fantasy Zone, o jogo da navinha, do Ovin. Do Ovin, é. Tinha o RC Grand Prix, né, também. Cara, tinha um do Simpson que eu Super tinha, que era difícil pra caramba. Bart vs Space Mutant. Esse aí mesmo, cara. Tinha a Rua de Hash também, mano. Muito foda a Rua tinha. De Hash. Tinha o Bart vs The World, que é exclusivo do Master. Indiana Jones. Indiana Jones tá mesmo. Até no top 10, né? Que o Neilson falou. Sim. Sim. Cara, aí se a gente for ficar aqui lembrando, a gente vai. Nossa, cara, vai até o próximo cast. Michael Jackson, puta merda, que cara. O jogo não era a versão reduzida, é um jogo totalmente diferente. É outro jogo diferente do Master, do Mega, quer dizer. O do Mega Nossa, também é cara. Muito foda, mano. O do Mega Super também. Super Monaco GP, que era o jogo do Ayrton Senna. Sim, sim. É. Nossa, são tantos cara. Jogos, cara, são tantos jogos. São tantos jogos, é muito jogo pra gente lembrar, cara. Mas fica aí então, né, a galera aí. Ah, várias tem o jogo do Rock também, mano. Tem o jogo do Rock do filme. Do filme? Puta, sim, velho, tem que o jogo foda. Do Rock também. Streets of Rage 1 e 2 tem também. Prince of Persia. Streets of Rage tem um coisa tem. Massa. Os dois escapados ao extremo, mas tem. Mas tem, né? Como você disse, tem. Então, tem. Só tô avisando que tá capado. Então... Mas tem. Pode jogar, né, mano? Ah, velho, mas ó, a maioria desses que a gente falou aqui... não é capado e é jogo muito bom, cara. Muito bom de se jogar. Alguns não deixam nada a desejar, dá pra jogar de boa, cara. Muitos não deixam nada a desejar pra versão original. Então é isso aí, galera. Vamos lá então para as despedidas e as considerações aí sobre esse console que a gente tanto ama. Diz lá, Zupão. Cara, eu tenho o Master System 2 aqui na caixa, no isopor, com manual e tudo aí. Mais. Tem a Light Phaser aqui na caixinha com isopor. Vai ter foto no post aí, que é da minha namorada. Não é meu, mas é da minha namorada. Mas tá aqui sendo muito nossa, bem cuidado. É melhor você não acabar com ela, né, mano? Não, cara, não pode, cara. Isso aí é pra segurar casamento, tá ligado? Ó, fica lá na tua casa, guarda pra mim, tá ligado? E é isso aí, cara. Antigamente a galera fazia isso engravidando, né, mano? Agora é entregando os consoles. Mas é isso, cara. É uma pena que, assim, tá muito tempo sem ligar, então ele deve estar com os contatos lá tudo oxidado. Precisava dar uma boa limpada, assim. Mas tá ali, cara. É só de você ver ele, dar uma pegadinha, assim. Pô, é muito legal, cara. Muita nostalgia, cara. Passa passa todo um filme na sua cabeça, assim, da sua infância, cara, é muito bacana. E só pra deixar, pra lembrar aqui, é uma propaganda que o Master System, que a Tectoy usava muito na época, né, cara? É um jogo, mas poderia ser verdade. É isso aí, galera, valeu, até a próxima. Isso aí, Neilson. Rapaz, o Master System aí deixou nostalgia pra muitos aí, né, cara? Muitos jogadores aí, os ditos retro gamers, né? Retro gamer de verdade, não é os... Não é os leite cupeira, não. Então, foi um videogame que marcou lá, conheci lá em 91, até hoje. Foi onde que eu comecei, começou minha vida gamer de console, foi no Master System. E deixou aí saudade aí, mas tá aí, né, pra galera jogar aí nos emuladores aí. E é só isso mesmo que eu tenho pra falar, galera. Até mais. Valeu, Neilson. Felipe Zu! É, mano, o Master marcou aí, né, primeiro porque eu aprendi a ser ninja quando jogava, né. Primeiro eu tinha que jogar escondido de todo mundo. Então já aprendi a furtividade aí, deixou muita, muita saudade, velho. Não tenho Master... Nem tenho uma namorada, nem esposa que tenha, né? Mas eu tenho um Mega aqui com tudo completinho ainda. O meu Mega lá com aquele nomezinho dourado, viu, Nelson? Direto do Japão, bonitaço. Eu também tenho. 16 bits. Tá lá aquele que eu ganhei quando era rico ainda. Agora eu sou pobre, mas tenho ele ainda, mano. Bem, o Master, pô, é foda. Tá aí pra quem quiser jogar. Tá de fácil acesso, tem os emuladores aí pra quem não quer gastar também. E é isso aí, mano. Jogue que tem muito jogo foda, velho. Você vai mudar totalmente o seu conceito se você só jogou, se você é novinho aí, só jogou esses jogos aí que só tem gráfico, mano. Pode descer que o negócio é mais embaixo aí. É isso aí. Então, galera, espero que vocês tenham curtido o cast. Nós falamos aí sobre um console que deixou muitas saudades, como nós dissemos, marcou muito a geração de gamers que hoje estão aí chorando as saudades conosco, ouvindo o cast aí, né? Que esse console que marcou muito. Então diz aí pra nós o que, que você achou do seu console, se você teve o Master System, não teve, o Master System te incentivou a ser um criador de ouriços e dar pra eles argolinhas douradas pra eles brincarem, ou se fez com que você, ou às vezes, sei lá, você resolveu que gostaria de treinar artes marciais e foi aprender Shao Kahn e a quebrar pedras com as mãos, né, vai saber aprender o que... a roubar banco, né, feito manobra. Não é? Ou então você se dedicou à arte ninja e virou um shinobi, né? Então diz aí qual foi a sua experiência com o Master System, quais jogos você gostou, você teve, qual é o seu jogo favorito, o que, que a gente deixou de comentar aqui do console, as besteiras que a gente falou, manda seu e-mail aí pra dar uma corrigida na gente, compartilha com a gente aí, divulga o cast, ajuda a velha máquina a chegar cada vez mais longe. Espero que vocês tenham gostado do cast, tenham curtido, tenham aproveitado essa viagem. Fiquem ligados aí no nosso site, toda segunda-feira tem viagens novas aí, acompanha o nosso trabalho aí nas redes sociais que a gente já divulgou. Então, um beijo e um queijo pra vocês e nos vemos no próximo cast, galera. Valeu! Off Topic. Conseguiu botar? Não conseguiu botar ele aí, não? Eu chamei ele, não atendeu a chamada. Ele tá online. Ah lá, fala, mano, pode ligar. Deve tá jogando, filho da puta. Deve que tava. Jogando. Larga esse Zeldinho HD, bora fazer o cash, meu amigo. Sai daí. Eita, velho, já começou brigando já o negócio? Já começou pecando. Hein? Sai desse Zeldinho HD do GameCube aí, bora fazer o cash, pô. Que Zeldinho HD, mano? Tô pesquisando as paradas aqui. Os caras, mano. É... Tá raiva, velho. Tá pesquisando sobre a vida marinha do que aí? Vida marinha do teu arma. A banha do peixe boi da Amazônia. Que é... Caramba. Ah, porra. Vem só isso aqui, velho. Ô, bicho, meu. De novo, o Marcos não vai poder, né? Não, ele disse que tava com os dedos no boga e não ia poder gravar, não. ia mudar demais a voz dele. Ô, Edu, você vai fazer uma pauta aí? Eu tô montando aqui agora, velho. Ah, beleza. Ele fez a pauta e anotou na seta da maconha dele. Oh, eu fumei a pauta. Deixa aí ele fumou, porra, fodeu. Eu fumei a pauta. Deixa eu fazer em cima da hora, seu boi. Cara, na verdade é que eu tava pensando, eu fiquei assim, desde que eu falei com o Tim Blue da gente fazer a pauta, eu fiquei pensando como que a gente podia fazer a pauta, saca? E fiquei pensando, pensando e não conseguiu pensar mais, porque esqueceu. É. Maconha faz a pessoa esquecer. Não cheguei num consenso do que seria legal, saca? Poxa. Rapaz, a Tiziana é tão fominha de Zelda que comprou até sapato, maluco. Você é louco. Puta, é verdade. Tá doido? Que isso, cara? Fomeagem é demais, velho. Sapato dela em HD? Mais de 8 mil. Aí eu fico zoando ela fica repoca de rir, velho. Né? Então. Pera aí, Edu. Pera aí. Começou a chover aqui. Pode ir falando aí que eu vou só puxar a cama ali que começou a chover. Beleza. Caralho, bota balde aí, mano. Oi. Pronto. Deu falha no... Falha no? Tô aqui, mano. Ah, tá. Só no Wilson que não, né? Deu falha no sinal aqui, cara. Mas tá tudo gravando, aí tá de boa. Não, é, o Audacity tá normal aqui. Deu falha, foi no aqui sinal da internet, ficou sem conexão e voltou. Cara, nunca mais, nunca mais recomenda cast pra alguém que mexe com eletricidade e barra a internet, velho. Não dá, sabe? Caralho, da próxima vez eu falo só do cara da pamonha mesmo. Da pamonha, aí é melhor. Porque pelo menos a gente fica sem fome, né, mano? Ah, eu vou ir lá porque eu tenho que upar o vídeo aqui do... Porra, mano, vou ter que deslogar aqui do meu... Da ponta pra ir pra outra, peraí. Do canal e vou depois upar o... Depois que eu upar o vídeo aqui, eu upo... Upo o arquivo do cast, tá? Que... O vídeo primeiro aqui, porque meu upload aqui da minha internet é uma bosta. É nada, mano. Que eu tô falando que é. Ah, eu falando da minha, cara. Da minha internet foda dessa, o cara... Aham. 3 mega, internet. Olha aí, mano, não é bem melhor do que antes, porra? Antes tu roubava da vizinha, não, mano. Não é? Não roubava da vizinha, eu pagava da vizinha. Roubar não, isso é louco. Pra mim é um roubo, mano, porque não se pode compartilhar a internet assim, não. Olha. É, não, caraca. Porra, eu compartilho assim, desculpa, cara. Tá perdoado. Vou ir lá, boa noite pra vocês, cara. Dá abraço. Falou, aí. Nilson. Varou aí, Nilson. Aquele abraço, velho. Falou. Até mais. Até mais, Nilson. Galera, se alguém quiser continuar aí, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Se vocês quiserem sair, fiquem à vontade. Eu só tô mandando aqui a parada, mano. Tô mandando a parada aqui, vai demorar, o quê? 2 minutos, então... Tá de boa. Não, eu vou desligar que eu... Vou finalizar a parada aqui. Beleza, então. Então, varou aí. Valeu, Zupão. Beleza, galerinha. Falou, até a próxima aí, valeu. Falou, tamo aí, Vanessa. Valeu, Edu. Falou, um velho. Vou falar com minha esposa aqui, que ela tá lá em Recife ainda, querendo falar comigo. E eu gravando o cast, ela deve estar invocada. Vai lá, falou, meu velho. Abraço. Vambora, Zupão. Temos que nos preparar pra amanhã à noite. Mas, Edu, o que a gente vai fazer amanhã à noite, cara? O mesmo que nós fazemos todas as noites, Zupão. Vamos tentar conquistar o Machine Cast. The Linky and the Brain. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.